Aleluia. A paz, igreja. Vamos aplaudir o Senhor? Oh, glória a Deus. Estamos tão felizes de estarmos aqui, juntos com vocês, compartilhando deste sétimo ano de aniversário. E eu quero dizer uma coisa, pastor Paulo, eu sou filho daqui. Amém. Canguçu é filho daqui, Pelotas é filho daqui. Oh, tá dando fruto, hein? Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, que também tanto tem abençoado as nossas igrejas. Eu disse para o Paulo, ontem dizia lá para o Everton, como as nossas igrejas são parecidas, né? Diz para o teu irmão, o mesmo espírito. Aleluia! Ah, glória a Deus, aleluia! Amém! Todas as igrejas mover como são parecidas. É verdade, um coração só no Senhor. Eu sempre digo, nós fazemos o nosso feijão com arroz bem feito. Oh, glória a Deus, aleluia. Pastor Paulo, domingo subia no altar uma irmã, e eu vou começar a pregação com esse testemunho. A irmã subia no altar e dizia, pastor, eu preciso testemunhar. Ela está conosco mais ou menos um ano, veio transferida do Rio de Janeiro para Pelotas, e dentre tantas igrejas que eles foram, escolheram a mover. É, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, amém. Eu dizia para eles, vão em todas, vão. Depois vocês vão voltar para cá. Dito e feito, aleluia. Esse Deus é lindo e maravilhoso. E assim ela subiu no altar e eu preciso testemunhar uma coisa. Eu quando entrei aqui senti o amor do Senhor. Quando eu fiquei nos primeiros cultos, eu vi o amor de Cristo em cada uma das pessoas aqui. Desde quando nos receberam lá na porta, até a tua vida, pastor. Eu vi o caráter de Cristo em vocês. Isso muda toda a história. E ela disse, pastor, quando eu vim para cá, o nosso casamento estava destruído. Eu e meu esposo estávamos por nos separarmos. Quando eu vim para cá, eu disse para o meu esposo, eu queria te dar um filho. E ela tinha uma enfermidade no útero. Ela tinha um câncer no útero. E ela disse assim, pastor, será que eu vou morrer antes de dar o filho para o meu esposo? Ela subiu lá no altar e disse, está vendo a nossa criança ali? Olha a nossa criança, eu que não podia ter filhos. Oh, glória a Deus. Essa é a igreja que eu escolhi para honrar o nosso Deus. Amém. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluia, me alegro tanto de estar aqui. Oh, glória a Deus, abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24. Oh, glória a Deus, Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24. Aleluia. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou com ela, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Oh, glória a Deus! Aleluia! Essa palavra traz um ensino tão grande para nós como igreja, e Deus quer compartilhar conosco, e tem me ensinado muito. O primeiro ensino que nós vemos nesta palavra, que Deus toca no coração, e nós vimos aqui, que é um milagre, aconteceu um milagre. O primeiro ensino, o milagre do amor. Oh, glória a Deus! Quando nós lemos esse texto, primeira coisa que a gente pensa, o milagre da menina reviveu, ressuscitou. Não, o primeiro milagre, diz para o teu irmão, foi o milagre do amor. Aleluia. Antes do milagre, o amor. O amor de quem? Aquele pai precisava ser ensinado o que é amar. Aleluia. E ele mostrou isso. Ele amava sua filha. Amava que se alguém pedisse a vida dele, ele a daria. E os pais que estão hoje aqui, nós sabemos disso. Se nós pudéssemos sofrer no lugar do nosso filho, da nossa filha, nós sofreríamos. Cadê os pais? Oh, glória a Deus. Eu sou pai e nós sabemos disso. Quantas vezes talvez nós dissemos assim: pai, Deus, deixa eu sofrer no lugar do meu filho, deixa eu sofrer no lugar da minha filha. Quantas vezes tu disse isso, talvez? Eu disse isso muitas vezes. Esse Jairo era chefe da sinagoga. Um homem que seguia a lei do judaísmo. Mas ele ainda precisaria aprender o quê? O amor do Senhor Jesus. Buscai, pois, a Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Ele precisou aprender isso, eu precisei aprender, a igreja precisou aprender e aprende hoje estas palavras verdadeiras. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Esse pai tinha pressa, a menina estava a ponto de morrer, como morreu depois, e nós vimos isso. O pai suplicava, clamava a Jesus: me ajuda, se prostrou nos pés de Jesus, o adorou. Oh, glória a Deus, clamou a ele: vem, impõe as tuas mãos sobre a menina e ela viverá. Que palavra se chama isso? Diz para o teu irmão: fé. Um líder judaico clamando e pedindo ao Senhor Jesus Cristo para impor as mãos sobre a menina. E diz a palavra que Jesus foi com ele. Ah, por que Jesus foi com ele? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido com esta palavra e vivi na prática essa palavra. parte desta palavra. A minha menina, eu testemunhei ontem lá no Everton, Nova Vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, esse Deus é lindo, tremendo. Nós amamos servi-lo e ele está aqui. Imagino que ele já está fazendo com teu coração aberto nessa noite. E aqui nós vimos os pedidos de oração. Pela fé já fez, em nome de Jesus. Aleluia. Então, primeira coisa o Jairo teve que aprender: amar. Amar ao Senhor Jesus. O amor vem antes do milagre. Oh, glória a Deus. Que coisa tremenda e maravilhosa. A minha menina, durante 30 dias, nós clamamos a Deus, eu, minha esposa e a igreja. Veio uma virose sobre a vida dela e a gente não descobria que virose era. Na penúltima, há 15 dias atrás, que se descobriu que virose era. Mononucleose. Mononucleose, é isso, Tânia? E nós orávamos. Sabe, tanta gente dizia tanta coisa. Uns diziam, leva para o hospital. Outros diziam, procura outros especialistas. Procura aqui, vai ali, vai ali. E eu citava os textos bíblicos, eu citava a palavra, eu dizia, Senhor, está escrito. Marcos 16, 17, 18, esses sinais vão acompanhar os que creem. Está escrito Isaías 53, 3, 4 e 5. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. E eu citava a palavra todo dia. Todo dia eu citava a palavra. A Bíblia aqui nos diz, e o Senhor Jesus Cristo disse para Jairo, o que ele disse naquela frase? Não temas, crê somente. Está dizendo para ti, para mim nessa noite. E alguns estão passando as provações que eu passei. Não temas, crê somente. Então ele está dizendo para não termos medo. Isso vinha ao meu coração. Um irmãozinho, e eu citei lá, pastor Paulo, convertido conosco há 5, 6 meses. Eu, glória, aquele primeiro amor. Diz, pastor, posso te dizer uma frase? Um versículo? Pode. Nosso Deus é fiel, ele não mente. Ai, glória a Deus, ganhei o dia. Eu precisava ouvir isso. Nós não precisamos ouvir isso. Amém? Eu preciso ouvir isso, outros diziam, leva para cá, leva para aquele médico. Não, eu precisava ouvir a palavra de vida. Não temas, crê somente, o nosso Deus não mente. Aleluia, a palavra diz em 1 Timóteo 1,15, é fiel, é 100% verdadeira. Aleluia, amamos servir o nosso Deus. No domingo, depois de 30 dias, Carol, vem ao altar testemunhar. Ô igreja, aleluia, estou de volta. Ei, glória a Deus, aleluia. Estou de volta, 14 anos ela tem. Estou de volta. Eu queria agradecer pelas orações da igreja. Isso não é amor? Quando nós oramos e intercedemos pelos nossos irmãos, isso não é a demonstração mais viva do amor? Não foi o que Jairo fez aqui? Primeiro o amor pela família e depois ele buscou de todo o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, são os dois maiores mandamentos da Bíblia. Quando o intérprete da lei lá em Lucas perguntou ao Senhor Jesus, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, o que diz a palavra, o que diz a lei? Oh, glória a Deus, o que diz a palavra, o que diz a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dá uma olhada no teu próximo aí, é? Oh, aleluia, glória a Deus, amém? É isso que a Bíblia nos manda fazer, intercedermos uns pelos outros. O Jairo buscou ao Senhor. que ensino para nós? Um homem religioso da época. Não era cristão ainda, era religioso. Mas aprendeu. Tem um ditado que muitas vezes a gente diz assim: se não vem por amor, vem pela dor. Eu diria que o Jairo veio pelos dois, porque amava a sua família, amava a sua filha. E aí, pela dor, conheceu Jesus. Quantos de nós não foi assim? Quantos de nós não foi assim? Precisamos chamar a atenção de Jesus. Como? Como Jairo chamou a atenção de Jesus? Primeiro, que coragem teve esse homem? Foi corajoso. Ele quebrou preconceitos aqui do povo judeu e foi até Jesus. Depois, ele agiu por amor e depois por fé. E não é isso que Deus espera de nós como igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia. Interessante. Quando Jairo se... Quando o Senhor Jesus se encaminhava para sua casa, o que aconteceu no caminho? Diz para o teu irmão, Jesus deu uma paradinha. Oh, glória a Deus. Foi o que nós pregamos ontem lá? No Everton. Parou para quê? Ele foi tocado por uma mulher que havia uma hemorragia, 12 anos que estava com uma hemorragia, e foi tocado não somente com a mão, foi tocado pela fé. E a hemorragia se estancou imediatamente. Oh, glória! Então imagina o pai, Jesus, vamos, Jesus. Eu imagino a pressa daquele pai em chegar até a casa, a sua casa. Eu tinha pressa para ver a minha filha curada. Quem de nós não tem pressa? Irmãos, quem de nós não tem pressa para vermos as nossas famílias curadas, libertas? Temos. Agora, antes de tudo isso, o amor. Eu dizia para o pastor Paulo, sabe quando aquietou o meu coração, Paulo, nesses 30 dias, quando eu disse para Deus, obrigado pela aprovação. A Bíblia diz em Tessalonicenses, em tudo, dai graças. Deus, obrigado. Eu entendi. E essa prova não vem para nos derrubar. A prova que tu está passando não vem para te derrubar. Vem para te fazer mais forte. No nome do Senhor Jesus, o Paulo, quando pregava lá em Pelotas, disse, daquela árvore que fica sozinha lá no alto da montanha e as demais são derrubadas na volta, para que os ventos e as tempestades a possam tornar mais forte para se tornar o principal mastro lá do navio, a vela, para resistir a todas as tempestades. E eu entendi. Eu dizia para o Paulo durante essa provação e disse ontem, lá, chegou uma criança de 5 anos, e disse, pastor, posso sentar do teu lado? Posso sentar do teu lado? Pode, irmãozinho, glória a Deus. Sim, tem coisa aqui enviada por Deus. Ele olhou para a sua calça. E eu olhei para ele, calça nova. Ganhei novinha, pastor. Glória a Deus, alegria daquela criança. Ganhei novinha, pastor. E ele olhou para mim, estava um pouquinho, jamais gasta. E eu olhei para ele, pois é, a minha não é tão novinha, mas ainda está boa. Mas, pastor, tu não te preocupa. E eu digo, por quê? Porque Deus proverá. 5 anos. Eu entendi o recado. Vocês entenderam a prova que eu estava passando? Não era da calça, não. Aleluia, igreja. Eu entendi o recado. Obrigado, Senhor. Deus proverá. E o homem chega até mim e diz, um homem, como nós citamos aqui, convertido, primeiro amor. Aliás, diz para o teu irmão, não é o primeiro, não. É o único. Aleluia. É o único. Pastor, a tua filha está curada. Obrigado, Senhor. Aleluia. É isso que nós precisamos ouvir no nome de Jesus. E temos falado de cura e milagres e sinais e maravilhas. Oh, glória a Deus! E a prova vem para nos levantar e nos tornarmos mais fortes. O primeiro ensino, então, que nós vemos antes do milagre, diz para o teu irmão, o amor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não basta falar em amor. Temos que praticar. Porque a maior necessidade nossa, como igreja e do mundo, é amar e ser amado. Amém, igreja? Essa é a maior necessidade nossa. Que bom que tu estás aqui. Aleluia. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Segundo ensino que nos mostra essa palavra, igreja. Segundo ensino que nos mostra, vocês repararam que na caminhada de Jesus com Jairo até a sua casa, alguns vieram e disseram assim, Marcos 5:35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Qual é esse segundo ensino? Na nossa caminhada com Jesus, vão tentar roubar a nossa bênção. Vou repetir, tentaram roubar a bênção do Jairo. Que adianta tu ir com o mestre? Manda o mestre embora, ela já morreu. Em outras palavras, eles estavam dizendo isso. Quantas vezes tentaram roubar a tua bênção? Não vai no culto, está chovendo, está com dor no pé. Não, essa enfermidade não adianta, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Jesus quer que tenhamos uma vida em abundância. Aleluia, igreja. E aprendemos a viver isso. O Senhor Jesus quer nos dar e nos deu. Lá na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, Ele mostra que, no nome dEle, pela fé, nós temos a vida em abundância. Amém? Tentaram roubar a bênção do Jairo. Eu lembro o pastor Paulo, e vou citar aqui, para honrar a Deus com isso, que quando tínhamos orientação do pastor Paulo, ele disse assim, Cláudio, vai lá e abre a igreja em Canguçu. Como é que é? Vai lá e abre a igreja em Canguçu. Pastor, nem um dizimista, nem prédio, nem nada. Abre a igreja. Eu lembro quando se levantaram, está aqui o presidente da igreja, a liderança, rapaz, se levantaram um ninho de camotinho, disseram, não vamos abrir nada, não vamos abrir nada, rapaz, estão tentando roubar a bênção, na hora nós entendemos isso, não vão abrir nada, não temos condições para isso. Parei, a tua orientação, a minha orientação veio da onde? De quem nós conhecemos, aleluia, oh glória a Deus. Quem esteve em Canguçu? Levanta o braço para nós vermos, depois tu conta para os outros como é que está lá, aleluia, ei glória a Deus, amém igreja, aleluia. Então igreja, cuide, vigie, não deixe roubar aquilo que Deus te deu. Tem uma orientação do teu pastor, e aqui tem vários pastores no nosso meio, honra a ele, amém? Honre os teus pastores no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, igual a esta igreja, estamos crescendo em graça, em amor, em nome do Senhor Jesus. Somos a igreja perfeita? Não somos. O teu irmão, somos parecidos com Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Somos parecidos com Cristo. Aleluia! Nesta caminhada, tentaram roubar a bênção do Jairo. O Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse, não temas, crê somente. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Aquele que quer receber o milagre, aquele que quer receber a cura, está dizendo, não temas, crê somente. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Lembro do Lázaro. Poxa, o Lázaro, as irmãs mandam a notícia ao Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Lázaro está enfermo. E o Senhor Jesus ainda leva 4 dias para chegar, e quando chega lá, o encontra já sepultado há 4 dias. Oh, glória a Deus. Diz para o teu irmão, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Tudo é possível para aquele que crê. Lázaro, em nome de Jesus, vem para fora. Mas antes de vir para fora, o que que Jesus mandou fazer? Diz para o teu irmão, remova a pedra ou as pedras. Pastor, o que que são as pedras? A dúvida, a incerteza, o medo, precisamos remover isso antes de recebermos o milagre. Oh, glória a Deus. Isso vai acontecer nessa noite, tenho certeza, no nome do Senhor Jesus. Na caminhada com Jesus, tentaram roubar a bênção de Jairo. Chegou na nossa igreja em Canguçu, uma irmãzinha, 70 e poucos anos já, e dizia, tantas vezes eu quis vir para cá, tantas vezes o Espírito Santo me mandava vir para cá, tantas vezes eu ouvia falar dessa igreja, eu tinha uma vontade, uma sede de vir aqui, perdi tanto tempo, cheguei aqui carregada, mas vim, 2 a trouxeram carregada, mas veio. E por que tu não veio antes? Sabe o que que o diabo dizia para mim? Não vai para lá. Por quê? Porque não tem cemitério. Glória a Deus, como é que é, minha irmã? Pastor, sabe o que o diabo mandava dizer através das pessoas? Essa igreja não tem cemitério ainda. Onde é que eu vou ser sepultada? Onde é que eu vou ser sepultada? Já pensou, essa igreja não tem cemitério? E hoje, irmã, o que tu diz para eles? Eu não quero cemitério, eu quero é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Esse Deus é bom e maravilhoso. Meu irmãozinho se converteu lá. E glória a Deus, o único amor, o primeiro, aleluia. Pastor, tu nem sabe o que meus amigos me disseram, o que que foi? O que que te disseram, meu irmão? Oh, glória a Deus, aleluia. Tu tá no mundo da lua. Os amigos dizendo para ele, depois de convertido, um homem de 70 e poucos anos, tu tá no mundo da lua agora? Não tô no mundo da lua, tô um pouco mais longe. Aonde tu tá? No mundo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu tá entendendo o que que Deus faz na nossa vida? Foi o irmão que nos abriu as portas numa garagem, 5 meses lá. Talvez algum dos irmãos parentes esteja aqui nessa noite. Abriu a porta para nós e sempre dizia assim, pastor, tudo bem, eu abro a porta. Mas tu, eu não vou para tua igreja. Não tem problema, só abre a porta para nós, aí tá tudo uma... Faz mais ou menos um ano que ele já está batizado. E agora ele diz assim, pastor, posso ir para trás dos outros lá para ajudar a segurar? Esse Deus é lindo e maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele não se importa que eu digo isso. Sabe o que que ele fazia antes? Batia aqueles tamborzinho. Toc, toc, toc, toc. Tchuc, tum, tchuc, tum. É, mas não é no carnaval não, chamando aquelas... Os bichos aquele. Não, esse Deus é tremendo, é maravilhoso, é poderoso. E eu citei lá, e vou citar aqui também. E o irmãozinho sai, outro irmãozinho sai no centro lá, encontra uns amigos. E diz assim, vamos na nossa igreja lá. Tu nem sabe que bênção, como Deus mudou a minha vida. Qual é que tu é? Daquela seita lá embaixo? Tu é daquela seita lá embaixo? Sou? Da seita Jesus. Oh, glória a Deus. Mas esse povo de Deus é sábio, né, irmãos? Esse povo de Deus é tremendo e maravilhoso. Aliás, a gente se olha no espelho todo dia e fica cada vez mais parecido com Cristo. cada vez mais jovem, mais lindo. Ê, glória a Deus, aleluia, no nome do Senhor Jesus. Amamos servi-lo, amamos estar na sua presença, amamos glorificar o seu santo nome. Tentaram roubar a bênção de Jairo. Vão tentar roubar a bênção de nós. Vão dizer, não vão conseguir não. Não vão conseguir não. Aleluia. Por isso que nós somos tão parecidos com Cristo. Por isso que Deus levantou a igreja a mover. Aleluia. Porque nós temos amor, temos alegria. Oramos por aqueles que nos perseguem. Amanhã já é domingo? Não, amanhã é sexta, tá bom. Glória a Deus. É que culto nós temos sábado em Canguçu também. Aí fica fácil para dormir tarde no outro dia. Aleluia. Esse Deus é bom e é maravilhoso. Semana passada eu disse para o Paulo. Fui orar por pessoas que nos amaldiçoaram em Canguçu. Disseram assim, esse pastorzinho não aguenta um ano e morre em Canguçu. Disse para o teu irmão, já estamos 5. É glória a Deus, aleluia. Deus é lindo e maravilhoso. Aleluia, fui orar por esses que me amaldiçoaram. Não, esse Deus é tremendo, maravilhoso, né? Esse pastor não aguenta um ano em Canguçu. Está louco. Aliás, nós somos loucos por Jesus mesmo, né, igreja? Em nome do Senhor Jesus. E vemos como é bom servir a esse Deus. Fui no presídio. E lá no presídio, Paulo pôde orar por essa pessoa que nos amaldiçoou. E eu disse assim, dá um abraço em mim, eu quero te dar um abraço, mas eu estou todo sujo, não importa, dá um abraço. A Bíblia manda orar pelos nossos inimigos, isso é amar. E eu abracei, quando eu abracei, as lágrimas dessa pessoa corriam, pingavam assim. Eu digo assim, olha, a igreja, nem o Senhor, o próprio Deus não julga. A Bíblia diz que quem julga é a palavra. O Senhor Jesus não veio para julgar, e a igreja, nenhum de nós tem o direito de julgar a ninguém. Eu vim aqui pelo amor do Senhor Jesus, para dizer que Jesus te ama. Me dá um abraço. Te arrepende do teu pecado. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração, e mesmo preso, tu serás livre. Bom, aí sim, aí ele pingou o chão chorando. Mesmo preso, tu fica livre. Esse é o amor que as igrejas mover pregam, que a Bíblia prega no nome do Senhor Jesus. O terceiro ensino. Não temas. Crê somente. Não temas. Crê somente. Na igreja em Pelotas, chegou meu sobrinho, Paulo sabe disso, ele faz medicina, o Miguel. Não vou contar toda a história, senão nós ia algum tempo. Ele é o líder de louvor lá. E numa das aulas de medicina, nessa área do coração, cardiologia, o professor Paulo pediu para ele fazer uma prática que mostraria como é que estava o coração dele, as batimentos e as demais coisas. E nessa prática, o professor ficou surpreso e disse, Miguel, tu tem que fazer um eletro urgente, tu tem problema no coração. Tu tem problema no coração, o Miguel. Tu imagina, dentro da sala de aula, com todos os colegas, o professor dizer isso. Rapaz, ele na hora pensou, não tenho não em nome de Jesus. Não tenho não no nome de Jesus. Está vendo que o Satanás tenta nos pegar, às vezes, igreja? Quando tu confessa e declara, o que nós temos que declarar não é o que sentimos, é a palavra. Amém, igreja? Está escrito, é isso que nós temos que aprender a declarar. Não, estou com dor. Não, para com isso. Declara a palavra, está escrito. Aleluia, é isso que nós temos que aprender. E o Miguel disse, não aceito isso no nome de Jesus. No outro dia eu já estava lá, pastor. Aliás, tio pastor. Eu sou pastor, a minha filha me diz assim, pastor, cadê os jovens aí, aleluia, oh glória a Deus, pastor, ora comigo, tio, ora comigo, oro, eu preciso fazer um eletro, em nome de Jesus, vamos repreender isso aqui, Em nome de Jesus, nós não aceitamos essa palavra, nós não recebemos, e se tem alguma coisa, sai agora no nome de Jesus. Dois dias depois, o Elé estava pronto, ou no mesmo dia, um dia depois. Vou levar para o professor, médico e professor cardiologista. Durante a aula, está aqui. Ele disse, mas deve ter alguma coisa errada. É, deve, né? Porque eu não tenho nada, né? É, glória a Deus e aleluia. O professor cardiologista se enganou. Ou houve um milagre ali. Aleluia, igreja. Esse Deus é lindo e maravilhoso. É por isso que nós falamos e pregamos isso em nome do Senhor Jesus. Jesus disse para o Jairo, não temas, crê somente. Em Provérbios 18, 21, diz que vida e morte estão no poder da nossa língua, boca. O que sair dela está ligado. Então vigia no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse Deus é poderoso. Citamos ainda, o irmão tinha uma doença crônica no joelho. Aliás, a dona Ilma também tinha, eu citei ainda ontem lá. Uma doença crônica no joelho e trabalha de caminhoneiro. Então, uma dificuldade tinha. E um dia nós dissemos assim, olha, quem tem dores e enfermidades, vamos deixar aqui no altar hoje. Rapaz, foi o primeiro a pular, o primeiro a chegar aqui. Pergunta para o teu irmão, quem foi o primeiro a receber? Aleluia, glória a Deus. Joelho novinho, nunca mais teve problema de joelho. Amém? Está entendendo, igreja, o que diz a palavra? Crê somente, não tenha medo, não duvide. Remova aquelas pedras de medo, de dúvida, de insegurança, em nome do Senhor Jesus. Aí poderemos receber pela palavra o milagre no nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. O Jairo aprendeu isso. E depois de tudo isso, ele disse uma palavra, o Senhor Jesus. Depois de dizer, não temas, crê somente, quando chegou na casa do Lázaro. Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando. Levanta. E ela se levantou. Talvez o Senhor esteja, tenho certeza disso, dizendo no teu coração. Tu vai ter que levantar para receber. Que da equipe de louvor. Tu vai ter que levantar para receber nessa noite. Tu crê nisso? Aleluia. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. E Deus aqui quer fazer. O maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus. Então, por amor, por fé, nós queremos receber nessa noite, orarmos por familiares, orarmos por aqueles que têm problemas, têm enfermidades. É isso que Deus nos manda fazer, por amor, no nome do Senhor Jesus. Vamos exercer a nossa fé, vamos colocar em prática naquilo que a gente crê. Te coloca de pé agora, pastores, intercessores aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ligar nessa noite, nós queremos declarar a vitória no nome do Senhor Jesus. O Jairo creu e pela fé ele recebeu, em nome do Senhor Jesus. Agora nós queremos interceder. O Jairo creu que quando Jesus colocasse a mão sobre a menina, sobre a sua filha, ela seria salva. E foi isso que aconteceu. Nós queremos nesta noite impormos as mãos sobre todos aqueles que têm dores, sobre todos aqueles que passam momentos de provações, em nome do Senhor Jesus. A equipe de intercessão está aqui à minha frente, oh glória a Deus, para juntos exercitarmos a nossa fé. É pela fé que nós recebemos no nome de Jesus, oh glória a Deus. Agora, dê um passo de fé. Declare, eu vou até o altar e ninguém vai roubar a minha bênção. E quando tu estiver a caminho do altar, tenha certeza que o milagre chegou na tua vida. A cura chegou na tua vida. Isto o Senhor quer fazer para a glória do Senhor Jesus. Tudo está pronto. Tudo está preparado. O Senhor Jesus está aqui e quer colocar a sua mão sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.